liberdade está no ar. Vou te esperar aqui, meu louvor. Ah, como seu amor pode fazer tão bem. Oh, Deus te louvo. Ah, como seu amor pode fazer tão bem. A liberdade está no ar.